Alfa Lima decolar da 17, ventando 30 graus com 7 nós. Torre, bom dia, voo 260. A próxima ponte de espera da 10 pronto. Bom dia, 1260, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, voo 260. Bom dia, contato radar, está para o nível 380 na saída da Delta. 380 na Delta, 3191. O avião pode voar direto da Emor sem interceptar a radial? A 3191 autorizado, da Emor. Obrigado, 3191. November Alpha, decolando aos 46, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, é parte livrando. Poderia repetir para o Wind November Alpha? Decolado aos 46, curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reparte livrando. Reportará livrando o campo Wind November Alpha. Fox Serra já está aqui na final da 17. Sente livre pouso na 17, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, Fox Serra. Livre pouso na 17 para o Fox Serra, graças. 1260 vai manter por 1 a 2 minutos, devido à aeronave vai cruzar o campo. Tá quente, 260. Contact 35367, estamos com 62 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju. O 35367, autorizar ataque, está a ponto de espera via parte principal, Índia, ponto de espera, chame a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-3, um ótimo voo. 0-3, pátio Índia, quando lá, 1-1-8-95, muito obrigado, excelente dia, muito obrigado, bom dia. 3325. Muito obrigado, bom dia, mano. Bom dia. Reportará livrado o Índia November Alpha. 7 de papá, desça para 2000 pés, que negão no 0 no 3, está livre LS, X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, X-Ray, papa. Acessório 48 com o pátio. Pátio da mata. Autorizado o retorno até a mata, repartir o jogo. Autorizado, mas frete com a atualizando. Lima Aquilo Bravo. Abatango Lima Aquilo Bravo, submantém o nível 055, regra de voo modificada aos 1349. Aquilo Bravo. Confirma estimado para pouso é aos 1403, Lima Aquilo Bravo. 1403. Quem? Bravo, que Luiz, que bom dia, a informação que a Beck confere, contracenando pátio 4, 2 a bordo, corredor Axé, 1000 pés, 01 no 6 do transponder, fazer sobrevoo ITGL em Veracruz. Iniciante, toma contexto. Bravo, que Luiz, planejamento correto para sanamento táxi torre em 1-1-8-95, ajuste na 0-3, um bom voo. BA0 decola aos 50, controle 1-9-8. 192, gol 1260. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Índia, November, Alfa. 25, 390 avião. Júlio, voo 1260, da PUC. 1260, contato radar, para nível 390, saída PUC. 390 PUC, 2960. 0 graus, 1062. 5567, livre decolar. 5367, vento 1, 2 graus, 1062. Autorizado decolar, 367. Que Fox já recebi sua mensagem, confirmo com o SL da torre. Onde meu pai? Escuta permanente. Fox será corredor forte, um restrito 1 no mil pés, Índia, November Alpha. Controle Salvador, confirme botão 3191-3325. 1-3-3, decimal 25, alternado no 251. Então, 251-3325 negativo, obrigado. Trip 5367, decola 52, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, uma boa, trip 5367. Gol 9250, após etapa, desça para 2 mil pés, QNH 1093, Felipe LS, corrida 5-0, reporte estabilizado. Após etapa, 2 mil, atualizado, X-Way da 1-0, vai informar estabilizado. Gol 9250. Bilhete de Papá, confirme estabilizado. Afirme estabilizado, Papá. Chame a torre na noite, 95, Bilhete de Papá. 1895, confirmando com o Papá. Afirmativo. Chama na Papá. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5367, completo perfil da saída PUCA, transição Caju. Trip 5367, bom dia, contato radar, suba para o nível 990 na saída PUCA. 990, saída PUCA, trip 5367. Chave travado. Gente, Juliette, já papá, o vento 130 graus, 10, nós, livre pouso, pistão 0. Livre pouso na 10, papá. Autorizado, chama para ingresso 1-0. 1-7. Olá, para o próximo atleta, bravo com Pilete India Papá, solo 5.000, livre direita, chamou 219, solo. No 260, centro Recife, no 2008. Juliette de Apapá, bom dia. Autorizado táxi Alfa, Juliette, remoto 02, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Autorizado, disse, alinhar e decolar, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. Solo 3845 no 03, pushback amarelo. 3845, link de solo, Supertaxi. Tente, livre, 3845. 19918, no acesso, gráfico. Prossiga para descida, para altitude de tráfego. O QNH em Salvador é 1903, reporte passando 2.000 pés. Do 9250, completa aproximação, chame a torre no 895. Gente, vai chamar agora 1295 ou 9250. Está batendo Bravo que Luiz, que decolador no 7, na sua escuta. Bravo que Luiz, que o nome é o Pés, corredor SR, reporte para o da barra. Torre Salvador, gol 9250. Bom dia. Confirme? Gente, então, livre parqueamento. Boa tarde. 9250, pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste padrão. Frente, livre pouso, 90, 9250. diga. Só tem alguma informação sobre o lançamento de PQV na vertical de Veracruz? Bravo que Luiz, que por enquanto negativo, porém há um NOTAM que autoriza o lançamento até o dia 2 de janeiro. Exatamente, então vai coordenar com ele se tiver lançamento de PQV na vertical. Sim. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, para retorno. Firme. Papa Romeu, Índia, November Alpha, para retorno. Índia, November Alpha, prossiga via corredores, reporte rotatória. Reportará rotatória, Índia, November Alta 3895 para o táxi, POB 1844 horas do Galeão. Então 3895, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera, torre em 1, 18.95, ajuste na 0, 12, um bom voo. Sente, ponto de espera da pista 10, torre 1895, 3895. Sabe 250, sola 03, direito 219, sola. Gol 9, confirma a tripla que chamou o solo? O 9250, ó, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, obrigado. Torre, boa tarde, 3845, pode esperar pronto. Autorizado, alinhar e decolar, 3895, vento 130 graus, 102. A linha decola, 3895. Azul 4076, bom dia, autorizado chegada mar e deixa para o nível 050, QNH em Salvador, 9092. Ok, recebeu chegada, chegada mar e final 9092. QNH 9092. A diferença foi o ajuste, agora no momento é o 9092, né? O azul 4463 copia para Ilhéus 1180. Azul 4463, Salvador Ilhéus, nível 180, saída da EL, letra após direto Ilhéus, destino. Decolada na zero, com primeira curva direita, acione 5033 no transponder, controle 119, decimal 80. O azul 4463. Azul 4463, contenciamento correto, reporte volta para o estacionamento, portão 01. O Lima Quilo Bravo está lhe chamando. Lima Quilo Bravo, como recebe o controle? Bravo Quilo Whisky, informe ao Lima Quilo Bravo que tem frequência livre, que chame para o regresso. Lima Quilo Bravo na escuta do Bravo Quilo Whisky. Lima Quilo Bravo, 895, decola 06, controle 1908. 1908, boa. Salvador, boa tarde, 3895. 3895, contato radar, sua para o nível 340, saída da ELP. 340, pode voar direto Brite, 3895. 3895, voe Leda, após Leda Brite. Leda, direto, Leda da Sempre. Bravo que Luiz, que passa o farol da Barra, a partida presente tem frequência livre, grato pela ponte. Nada, frequência livre, chama o número grande, Bravo que Luiz. Controle 35367. 35367, chame o centro Recife em ano 2685. 2685, 37. Salvador, bom dia, é o TAM 32, 16, 18, para o centro, 9507 da Quebec. TAM 32, bom dia, autorizado Brigada Mari, desça para o nível 060, QNH-1-0-2, número 2 na aproximação. Lado 0620 na Mari, número 2 na aproximação. Juliette, Índia, Papá, no pátio 3, prossiga. Ciente, copio 190. Juliette, Índia, Papá, Salvador, Acaju, 190, Golfo 677, Puca, transição Caju, decola da 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, acione 5034 no transponder, controle 119.8. O Juliette e Papá, só corrigindo, o transponder para o senhor é 5034 Cotejo, por gentileza. Cotejamento agora correto, só reporte quando pronto para pushback acionamento no passe 3, remota 02. Vitor Mike Delta, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070, QNH-1-0-1-2. 070, Vitor Mike Delta, na chegada Mari. Azul 4076, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH-1-0-1-2, está de VLS que se reda a pista na 0, reporte estabilizado. Após o ITAP, descerá para 2000, com 1012, reportando o estabilizado no VLS-FC, azul 4076. Hotel 777 no portão 05, andando agora com a equipe de São João para o táxi. Na 3895, Centro Recife, no 3325. 3, 2, 5, boa. Índia November Alpha, confirme, prosseguindo para a rotatória. Índia November Alpha, comprou a rotatória, controle. Gente, chame a torre 1895, Índia November Alpha. Chamará a torre 1895, Índia November Alpha. Da 3216, desça para 3000 pés, QNH1012. Está livre da restrição de altitude na posição ITAP. 3.012, livre da restrição ITAP, 3.26. Tá 3.26, confirma indicada. Está mantendo no momento 2.50 mais. Gente. Vitor Mike Delta indicada. 3.52, 64, 2.50. Gente, desça para 4.000 pés, QNH1012, Vitor Mike Delta. Para 4.000, Victor Mike Delta, primeiro. Autonomia, alterna Aracaju, confirma? Alterna Salvador. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Táxi Índia no ponto de espera, 1895, obrigado, mesmo. O voo no 777 autorizado táxi até o ponto de espera, seguir a nave da sua à sua frente, no ponto de espera torre em 1.18.95, ajuste no 03, um ótimo voo. November Alpha interceptando a final da 1-7. November Alpha do pouso 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais alfa. Pouso autorizado, Índia November Alpha. 2 faladores, bom dia, 4-4-3-0-1-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0-4-3-0- 4463. Quebec Kilo, prossiga. Gente, Papatango, Juliette, Quebec, Kilo. Suba e mantenha nível 105, reporte para lançamento. Gente, mantém a posição. Então, chame a torre na noite, 95. Torre 118, 95, azul, 4076. Obrigado, bom dia. Bom dia. Na 3206, apenas para informação, o tráfego que irá precedê-lo na aproximação está a 9 milhas, passou Duna, com 1409 nós e ground speed, em descida a 2000 pés. É um Embraer 190. Tá, ciente, o 3206, nós já estamos agora com 2209. Ciente, então 3206, desça para 2000 pés, que NH1902 está livre LS, reporta estabilizado. 2012, reportarei estabilizado. Quatro, quatro, meia, três, decolou, 18, controle, 19, 18. 98, boa. E já vai liberar para seu solo ao 19, táxi retorno, é pode levar na pista. Reportará, o track autorizado, reportará, ligando. Quatro, quatro, meia, três. 9B Charlie Lima, 1000 pés, corredor axé, decola da 7, com primeira curva à direita, adicione 0191 no transponder, controle 119, decimal 8, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, confirme pro AB. Ciente, para acionamento táxi, torre em 118, decimal 95, ajuste na 012, um bom voo. Vitor, mais que vem aqui dimensionar, chame táxi. Estabilizado o 3216. Na 3216, completa a aproximação, torre no 895. 895, obrigado, até mais. Certo. Vitor Mike Delta, desça para 2000 pés, QNH 1002, está livre LS X-Ray da pista 10, reporta estabilizado. CBA LS X-Ray para 120, reportará estabilizado o Vitor Mike Delta, descendo para 2000 pés. O tráfego de táxi não está ingresso ao 7. Torre Salvador, bom dia, o 3216 passando externo, baixando travado. Sim, continua a aproximação, é a autorização de pouso 3216. 4076, solos 22 direito, 219 solo. 219 solo, 4076. Azul 4076, uma boa tarde. Livrando agora na Fox, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Estabilizou o Papai Romeo, Victor Mike Delta. Victor Mike Delta completa a aproximação, está me surgindo no 895. 295, Mike Delta. Papai Romeo, Victor Mike Delta, bom dia. Victor Mike Delta, continue a aproximação, vai prosseguir para pouso no 7 ou no 0? Pouso 0. Ok, qual é seu pátio após estacionamento? Não. Que é geral, é no setor lá da 17, pátio 415, já conhece a roda? Atinge FFA, confirme só o POB. Então para o pátio 4. Ok, pousa lá no 0 mesmo? Afirmo. Ok, está sujeito aos pushbacks das aeronaves comerciais para prosseguir o táxi, ok? Aguarde a autorização de pouso. Aqui de 07. 077, aliás, mantém ficando pronto para decolagem, assim que é autorizado. 077, aliás, mantém na 10, estará pronto. 4 horas, 30 de POB e alterna Salvador. O horário da passagem era a nave da Azul, que vai ingressar na Juliette, por... e depois autorizar o táxi até o ponto de espera. Ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste na 012. O Juliette, para passar, agilizar o seu táxi, terá prioridade para até o ponto de espera. O 777, livre decolagem, Ventura 00 graus, 8 nós. Salvador, gol 9250, informação Romeu, boa tarde para o 350. Gol 9250, informação em curso SR, a mudança é o ajuste que no momento encontra-se no 0 ou no 3. Aguarde um segundo para a cópia. Aguardando, seria a saída prevista já? A saída prevista é Fucacaju, para Recife 350. Fucacaju. Paulo Salvador, gol no ataque, é o 7216. Então, 3216, uma boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, direto para o Zagão, 3216. O 9250, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, via Upper Whisky 58, saída Pulca, transição Caju, decola da 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, acione 5030, transponda, nível autorizado 350, controle 119, decimal 8, gol 9250. Zero, autorizado, plantou, polícia 58, colador no 0, polícia esquerda. Fucacaju é a saída, 030 é o responder. 198 é o controle, está no 11. Sente para acionamento táxi, me chama. Me chama. Vive para o controle. É o gol 1777. Gol no 777, contato radar, siga para o nível 340 na saída da EL. Sobre 340, saída da EL, 777. Azul 4463 na escuta. Autorizado, né, Matheus? Jorge Letinha, papá. Mike Quebec, livre decolagem, 100 graus, 109. Vitor Mike Delta, solo 27, direita, chama 121 do solo. Solo, bom dia, papai Romeu, Vitor Mike Delta. Vitor Mike Delta, bom dia, confirma empate de estacionamento. Para geral, confirmou o parte 13 que está interditado? Afirmativo, parte 3 se encontra interditado. A versão é para geral, o destino é o pátio 4. Gente, autorizado Alfa Juliette, pátio principal Lima, Mike na Quebec, Torre em Uno, Uno 8, decimal 95 para o cruzamento 1735. Pode confirmar a mensagem do Vitor Mike Delta? Vitor Mike Delta, afirmativo, confirmo. Autorizado táxi Alfa Juliette, irá contornar o pátio principal Lima, Mike na Quebec, vai chamar a Torre em Uno, Uno 8, decimal 95 para o cruzamento 1735. Alfa Juliette, parte principal, Lima Mike, para cruzamento 1895, Vitor Mike Delta, para o Vitor Mike Delta, conhece o aeródromo? Abriu. Gente, na Quebec irá chamar a torre 118 e 95. Na Quebec tem 1895, não adianta. Salvador, bom dia, o Papa tem o Vitor Mike Quebec. Abaixando o Vitor Mike Quebec, via Corredora Xé, reporte farol da barra. Via Xé, reporta barra, Quebec. Juliette Lima, papai decola aos 30, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa. Papa, Papa, Juliette, Índia, Papa, decolado na sua escuta, bom dia. Papa, Papa, Juliette, Índia, Papa, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUC. Da PUC 190, Papa. Controle Salvador, comandante Bravo, que Luiz, está dentro da terra, no 9 graus, 3 Confirme, Bravo, que Luiz. Gente, Bravo que Luiz, que se mantém no 1506, reporte ingressando em Interlagos e confirme apenas POB? POB 02, e vai reportar ingressando em Interlagos do Bravo que Luiz. Gente. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu, Eco Alfa, Oscar, Quantier. Papa Romeu é com Alfa Oscar, bom dia, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, correção, 070, QNH em Salvador, na 090. 070 na Mari, 12 é Papa. Que delta pro senhor? Ok, então esquerda na Quebec, depois direita pela pista, taxi até o pátio 4, o reporte livre na pista. Aracaju, papa. Voo no 777, Centro Recife no 3325. Recife no 3325, 77. A 3804, bom dia, autorizado chegada Mar e desça para o nível 060, QNH10012. Eco Alfa Oscar, desça para o nível 050. 050, Eco Alfa Oscar. Romeu, Juliette Romeu, confirme está mantendo o nível 050. Gente, desça para o tipo de tráfego, QNH em Salvador na 012, o Romeu Juliette Romeu. Sete de alta, frequência líder. Quebec Kilo não é tráfego informado no setor. Ciente do lançamento do Juliette de Quebec. Parada Barra do Pé, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga em condições visuais, tem frequência livre. Eu sou estaria na tela. Controle do Pé, Vitor Quebec, tudo pronto para descer. Juliette Quebec Kilo, desce para o de tráfego, reporte passando 2 mil pés. QNH em Salvador, no 012. Country 144. Clear my arrival, descend and maintain flight level 070, QNH 1012. 070, 1012, negative, turn 3144, you are number 32 approach. Papá, Centro Recife, no 2085. 2085, Papá. Centro Papa Papa Juliette, Índia Papa, tá cruzando o 140 para o 190, bom dia. Juliette, Índia Papa ainda modula na frequência do controle. Opa, desculpa. Confirme. Quebec Kilo, prosseguir condições visuais sem frequência livre. Bravo que Luiz, que ingressando no Interlagos, na proa da Roda Pan. Bravo que Luiz, que confirme visual com campo. Já está visual com campo, Bravo que Luiz. Ciente, isso é minha torre no 895, Bravo que Luiz. Oi, 1-9, decimal 95, Bravo que Luiz. Patatão Bravo que Luiz, que está no regresso, está de volta ao campo. Da presente em curta aproximação, na medida do possível, para final no 7, aguardando para autorização de pouso ou espera, se for necessário. Paciente, Bravo que Luiz. Que... Eco Alfa Oz, cabeça para 2.000 pés, que é negar na 0-2, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, Eco Alfa Oz. Na 3804, desça para 3.000 pés, que nega 1-0-1-2. 3.000-1-0-1-2, Country 144, descend to 4,000 feet, que é 81012. 4,001012, Country 144. Tá bom? Salvador, 9250 da Globo, estiver acionamento, no posição 1-1. O 9250, quando a equipe de sala, chame para o táxi no 1-1. Eu me chamo do táxi. Salvador, eu chamei 6200, ciente da Serra. Chamei 6200, autorizado de chegada mais, disse para nível 050, QNH 1902. Chamando o QNH? 1902. 1902, eu chamo para o 0502. Então, 3804, recusa 2002. Estando a capital, 3804. Bravo Whisky. Bravo Whisky, tá. Pode prosseguir para final do ano 7, aguarde a autorização de pouso. Seria se possível, se não for atrapalhar o circuito de tráfego, pedir somente um TGL e após o pouso completo, é possível? Tá ok, para o toque arremetido, tá autorizado com vento 1 00 graus, 159 Whisky. Excelente, Bravo Whisky. De autorizar uma base para pouso, está permitido na 1-0 após pouso final na 1-7? Está na 1-0 negativo, aqui que eu estou com tráfego já para final da 1-0 de 9 milhas, se eu fazer o toque arremetida, o tráfego vai ter que fazer espera, ok? Para 1-7 pode fazer o toque arremetida, eu confirmo. Ah, então tá bom, vai prosseguir para 1-7, o tráfego ali. Afirmativo. Salvador 9250 da Gol, para táxi 148 a bordo, 3 horas, Natal. 148, alterna Natal, 3 horas e...